Jorge Carvalho, vencedor do primeiro Rally Castelo Porto de Mós. Jorge, como é começar o ano a vencer? Começar o ano a vencer é sempre bom, não é? Uma vitória um bocado suada, conseguimos alguma vantagem durante o dia, vencemos os 4 troços do dia, mas uma penalização à entrada do reagrupamento, a parte da tarde, pôs-nos numa situação um pouco complicada e tivemos que dar corda aos sapatos, como se costuma dizer no último troço, para conseguirmos recuperar novamente a primeira posição, porque com essa penalização saímos com quase cerca de 2 segundos de atraso para o líder. E agora que vem aí o Rally da Casa, daqui a cerca de um mês, quais são os teus prognósticos agora? Ora bem, é assim, nós vamos ter daqui a 15 dias outra prova, que não é do Troféu Regional Centro, vamos ter o Rally de Nelas, que vamos começar a preparar já a partir da manhã. E depois daqui a um mês vamos ter o Rally de Paiares, o Rally da Casa, e eu não escondo que é um objetivo que eu tenho, e acho que todos os pilotos da casa gostavam de ganhar o Rally da Casa, e eu não sou diferente dos outros, e como objetivo temos isso na nossa mente.